paz do Senhor! Jesus realmente é o Mestre. Ele nos ensina até mesmo quando ele foi tentado. No livro de Mateus, capítulo 4, ele disse ao diabo: "Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Ele estava dizendo que o homem não se alimenta só pela boca, ele se alimenta também pelo ouvido. Vem pelo ouvido que alimenta o nosso coração. Eu aprendi com a minha avó também, quando ela conversava com uma pessoa, onde essa pessoa começava a falar sobre uma outra, fofocando, ou sobre doença, enfermidade, negativismo, ela largava a pessoa falando sozinha. Diziam que ela era mal criada, mas ela dizia: "Meu ouvido não é lata de lixo, porque o que eu como pelo ouvido é o que alimenta o meu coração." Como está o teu ouvido? Uma lata de lixo ou um cesto da palavra de Deus? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.